Paz do Senhor. Pela manhã, olhando pela janela do meu escritório, eu via ao longe uma ambulância vindo na minha direção, com aquele barulho da sirene, aquelas luzes fortes, o povo abrindo o caminho, e ela chegou a passar em dois faróis que estavam vermelhos. Nada impedia aquela ambulância de seguir. Tenho certeza que era um caso de emergência, e o trabalho dela sempre é para salvar vidas. Pensava no amor de Deus. A Bíblia fala que tudo que Deus faz, ninguém impede. É impossível impedir o amor de Deus. Igual querer impedir aquelas ambulâncias de andarem. Em todas as mensagens que eu te envio, eu desejo que Deus te abençoe. Nada vai impedir a bênção de Deus chegar na tua vida. Como aquelas ambulâncias, o amor de Deus sempre está levando, buscando livramento e salvação para você. Por isso, creia no que eu vou te dizer. Deus te abençoa e ninguém impede. Pense nisso e até amanhã.